suas mãos. Nele não há engano, perfeitos são os seus planos, sempre vale a pena nele esperar, não está demorando. Meu Deus está trabalhando, mas ele está trabalhando em mim. Está me preparando, não está demorando. Meu Deus está trabalhando, mas ele está trabalhando em mim. Ele está me preparando. Deus me ama, ele não me esqueceu. Sou um vaso que está demorando. Meu Deus está trabalhando, mas ele está trabalhando em mim. Ele está me preparando. Está